com a gente cantar e sonhar. Vem ver o seu sonho se realizar. Vem com a gente dançar e viver. Vem ver algo novo acontecer. Vem com a gente cantar e sonhar. Vem ver o seu sonho se realizar. Vem com a gente dançar e viver. O tema está esperando você.